9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e fica uma informação também a respeito. Daqui a pouco vamos falar da questão do IPVA com detalhes aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Continuam as blitz da Receita Estadual quanto à questão de inadimplência do IPVA, veículos que estão circulando, 30% da frota iguaçuense com o IPVA em atraso. A Receita Estadual anunciou que vai fazer inúmeras fiscalizações ao longo do dia de hoje. Obviamente não colocaremos, não informaremos este endereço, até porque, enfim, a obrigação que existe neste caso é a do proprietário em pagar o imposto e não da rádio em informar onde está acontecendo a blitz por parte da fiscalização. Vou conversar agora aqui com a Fabiana Vilela de Araújo Moraes, ela que é diretora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes. Trouxemos antes do intervalo essa informação de Curitiba, onde os educadores do CEMEIS estão em greve. Imagine o transtorno para a população quanto a essa situação. Aqui em Foz do Iguaçu, felizmente, não temos nada disso, e temos inclusive uma notícia boa para dar para os usuários do CEMEIS aqui na cidade. Bom, nós temos, graças a Deus, não aconteceu nada, assim, Curitiba está passando agora por um processo que a gente já passou muito tempo, então a gente está um pouquinho mais avançado nessa questão. Janeiro a gente vai fazer um plantão com 4 CMEs, um em cada região, e já foi, isso aí já foi divulgado para os pais procuram seu próprio CMEI, veja o mais próximo, e conversa com a coordenação, mas é para crianças que realmente precisam, crianças com idade de creche, né, de 0 a 3 anos. Então vamos até repassar aqui, neste período de janeiro, que é aquele período em que toda essa área de educação na prefeitura faz uma pausa. Isso. 4 unidades, 4 creches, os CMEs, estarão abertos aqui em Foz do Iguaçu. Quais serão essas unidades? No Morumbi, Bárbara Januário, Morumbi 3. Porto Meira, Ouro Verde, que fica no próprio Ouro Verde, na região da Vila C, Jardim Califórnia, Flor de Acácia, e Três Lagoas, João de Aquino, que fica na Gleba Guarani. Então serão 4 unidades, cada uma distribuída por uma região da cidade de Foz do Iguaçu. E como é que vocês fizeram até para escolher esses locais? Com base no perfil da comunidade ali ao redor, como é que vocês fizeram? Exato, são as regiões mais populosas, e o que a gente faz? Em cada ano, para não sobrecarregar só um, a gente vai colocando, cada ano uma da região vai abrir, né? Então, esse ano é a vez dessas que vão atender nesse período. E a gente sabe que existe uma demanda bastante grande e as vagas, inclusive, elas são limitadas. Para os pais que têm interesse em que os filhos possam frequentar esses CMEs no mês de janeiro, como é que vai funcionar? Mesmo o pai que não tem a criança matriculada naquele CMEI especificamente, por exemplo, um pai que tem uma criança matriculada num dos CMEs da Vila C, mas tem interesse que no mês de janeiro essa criança possa ficar na unidade que será ali no Jardim Califórnia para essa região. Como é que pode proceder? Bom, nós ainda não temos o sistema de transferência, né? Porque não existe vaga para todos. O que a gente pede para que os pais coloquem o nome da criança na lista de espera? Lógico que preferencialmente essa criança que já está frequentando, né? Mas ele vai ter que entrar na lista de espera. Esses novatos que entram agora, a partir do dia 10 de fevereiro, já vão entrar em contato com essas famílias. Essa lista de espera que existe, os coordenadores, a coordenação do CMEI vai ligar pai por pai, vai marcar um dia, né, vai fazer o agendamento da matrícula, e se houver alguma vaga remanescente, daí vão pegar a comunidade que comparecer depois, né? A prioridade vai ser, por exemplo, para aquelas famílias que realmente não tem com quem deixar a criança. Como é que vocês vão fazer a seleção? Olha, infelizmente, cada caso é um caso, e a gente sabe que os casos são complicados, né? Nós temos inúmeros casos, mas infelizmente a lei não nos permite fazer essa triagem. Então, por lista de espera mesmo, a mãe trabalhando ou não, porque a vaga... a gente hoje... É muito difícil a gente explicar, porque o CMEIS era atendido pela assistência social. Hoje ela é uma entidade educacional. Então, nós temos que atender as leis da LDB, o MEC, né? Então, nós não poderíamos nem abrir em janeiro. A gente faz isso porque a gente conhece a realidade do município. Mas, infelizmente, embora nós saibamos que muitas crianças que frequentam, se não for maioria, os pais não estão trabalhando, infelizmente, é o que acontece. Atualmente, a gente sabe que existe uma... Independente da questão de janeiro, vamos até tocar no ano inteiro mesmo no ensino. Sim. A gente sabe que existe uma demanda bastante grande pelas vagas no CEMEIS aqui em Foz do Iguaçu. Até um cálculo de, não sei exatamente quanto tempo atrás, apontava um déficit de cerca de 4 mil vagas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que está o quadro atualmente? Bom, nós temos um déficit de 3.500. Agora aumenta porque aparece, final de ano geralmente aparece mais crianças. Mas nós temos aí, para o ano que vem, nós temos 3 CEMEIS que já estão prontos, só estamos aguardando o mobiliário funcionário, que também já estamos providenciando. E nós temos 4 que são as supercreches, são grandes, de grande porte mesmo. Então, nós vamos conseguir, com essas, atender mais ou menos umas 2.500 crianças, né? Então, só que nós temos o compromisso de conseguir 3 mil vagas. Então, que era até um pedido judicial, inclusive. Exatamente. Entrou, né? Nós vamos fazer o possível, nem que tenhamos que comprar vagas, né, em escolas, nós vamos cumprir o que foi determinado. Para o próximo ano, períodos de matrículas, inclusive no CEMEIS, já está definido o cronograma? Já, porque a rematrícula foi esse ano, a matrícula vai ser a partir do dia 10 de... Isso, de crianças novas aí, que não estavam na rede. Exato. E obedecendo essa lista de espera, né? Então, a partir do dia 10 de fevereiro? Do dia 10, né, aquela primeira semana, e na segunda semana, provavelmente, se tiver alguma vaga remanescente, daí já vão fazer para essas vagas, né, que eu acho difícil. Vamos repassar aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando, porque nós comentamos no começo dessa entrevista que 4 CMEs vão abrir no mês de janeiro para atendimento a essa demanda no período de férias. Vamos repetir aqui a lista, quais regiões e quais CMEs serão esses? Bom, região do Porto Meira, a Ouro Verde, que fica no próprio Ouro Verde, região do Morumbi, no Morumbi 3, Bárbara Mato, Januário, região da Vila C, Flor de Acácia, que fica no Jardim Califórnia, e região de Três Lagoas, João de Aquino, que fica na Gleba Guarani. Portanto, quem tem interesse, já, inclusive vocês colocaram que já foi enviado um bilhete aos pais. Exato. Uhum. Informações mais detalhadas, é só procurar a coordenação de cada um do CEMEIS, onde as crianças estão matriculadas hoje? E a própria coordenadora do CEMEI vai fazer esse encaminhamento, né? A mãe vai comprovar que realmente tem a necessidade e a coordenadora mesmo vai fazer o encaminhamento. A mãe só vai levar a criança naquele determinado CEMEI só em janeiro. Conversei aqui na CBN com a Fabiana Vilela de Araújo Moraes, ela que é diretora de Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação aqui em Foz. Fabiana, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer, né? Dá um momento de esclarecimento.